87 decolo 09, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 897. Chama Recife, 1251, bom voo. 251-607. Controle Salvador, muito bom dia, agora 897. 1897, bom dia, contato radar, sobe e mantém o 360, voa Leda. Libra, sessão 360, voa Leda, agora 897. Santa 3153 para o posto quilômetro 9. Livre chame táxi, Santa 3153. Para. Gol no 897, chama Recife, 1251, bom voo. Para Recife, 251, obrigado, bom trabalho, 897. Babatango, Maikinza Lima, 10 para 2 mil pés, QNH 10 no 5. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 10 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. Paulo Salvador, muito bom dia, passaria do 9811, ciente da Índia, por gentileza, plano repetitivo, vitória da conquista. 9801 da passaria do 8111. Ok, 9811, confirme a hora estimada de calços fora. Aos 30. Do 9811, informo que eu tenho passaria do 2227, Salvador, Vitória da Conquista. Confirme a matrícula. 9811, ciente. Informo que não tenho o seu plano no sistema. Aguarde, vou checar junto ao Centro Recife. Grato. Passaria do 9811 solo. A sua escuta. Ok, informo que o Centro Recife não possui passaria do 9811. Solicito que cheque junto à companhia a questão do plano, ok? Ok, senhora. É, deve estar havendo algum equívoco, eu confirmei com a empresa. Foi colocado o plano para os 30. Eu vou checar novamente para onde foi enviado o plano. Ok, obrigada. Obrigado pela atenção. Maikinza Lima, completa a aproximação, chama a torre 1895, com todos. Um bom noite, nossa. Torre, vou fazer com o Maikinza Lima, vai estabilizar no Lightlock, IMS 190. altímetro 0015, tá baixando trabalho. 1015. Ô, Mike, você lembra? A pista tá molhada, 0017. Vocês estão molhados, aqui o Mike de Lima vai prosseguir para 10 para 17. Afirmativo, o Mike de Lima vai prosseguir para o pouso na pista 17. Curva esquerda na presente, após reporte já ingressando na final, após curva direita, o Mike de Lima, o vento é 190 graus com 05 nós. Esquerda, direita, reporte estabilizado, final 17. Estão 3153, 140 a bordo, 3 horas e 50, até na Campina. Estão 3153, táxi via Batuno, Índia. No ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 0 ou no 5. Gente, Batuno, Índia, 1295 no ponto de espera, está 3153. Lima no Solar 23, informe o estacionamento. Autorizado o backtrack, após prosseguir até o Pat 5, Mike de Lima, tenha um bom dia. Salvador, venha 225, legal de descida. 6225, desce para 4000 pés, tem legal no 0 ou no 5. 4000 pés, 0 ou 5. Salvador, bom dia, na 3153, mantendo no 0 para o bom dia, 3153, autorizado a linha e decolar da pista no 0, vento 190 graus com 05 nós. A linha decolar no 0, 3153. Charlie da Colônia 27, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, boa. Salvador, bom dia, Tantra 3, zona 53. Tantra 3, zona 53, bom dia, contato radar, sobe mantém 380, boa letra. Boa letra, Tantra 3, zona 53. Xanamia 225, voa Pelô. Presente, pode ir Pelô, Xanamia 225. 98-1-1. É, realmente desapareceu lá, foi mandado enviado outro plano. Assim que possível, estaremos aguardando aí para autorização. Estamos na sua escuta. Obrigado aí. Gente, passaria do 98-1-1. Chama Recife, 1-2-5-1, bom voo. Recife, 2-5-1, obrigado, bom dia. Oxané 6225, desce para 2.000 pés, autorizado ILS Extreme, posto estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS Extreme, posto estabilizado, Oxané 6225. 6225 estabilizou? Afirmativo. Estabilizou, baixar de travagem. 6225, completa final, chama torre 1 no 895, bom posto. 1 no 895, obrigado.